A Copa do Mundo acabou, eu não sei ainda quem levantou a taça, mas estamos gravando agora no intervalo entre as quartas e as semifinais e eu acertei 75% do meu palpite inicial em nosso podcast de junho. A Alemanha chegou na semis, Brasil na semis, Argentina na semis, só a Espanha decepcionou. Então eu vou cravar aqui agora, hein? Eu não sei quem é que foi campeão, mas eu tô postando em Alemanha campeã. E você, Henrique Bracarense? Olha, eu ainda aposto que o Brasil passa na Alemanha, mas vai perder pra Argentina. Vai ser Argentina em primeiro, Brasil em segundo, Alemanha em terceiro. Maracanaço 2.0 com outra celeste, então. Pode botar fé que vai ser isso. Bom, nós temos a presença hoje no nosso podcast de uma pessoa muito importante que foi aonde nenhum homem nunca chegou, que é em Roraima. Estou falando com ele que está lá nesse momento, o escritor mais famoso do Brasil de literatura fantástica, Fábio Cabral. Olá. Eu trouxe meu passagem aqui para Roraima, olha só, quem diria, né? Nossa, a cidade aqui é ótima, Boa Vista é uma cidade bonita, entendeu? Tem bastante verde aqui, entendeu? Não é essa coisa assim de civilização que você imagina, não. Civilização aqui é tudo muito bonito mesmo. É bem quente, pra quem gosta de calor, que é ótimo. Chove muito, temperatura média de 33 graus. Sobre a Copa do Mundo aí, as seleções para que as escolas torciam, as seleções africanas, todas caíram fora. Eu acho que, não é que eu seja patriota nem nada de mais, não. Acho que o Brasil leva porque a Alemanha vai peidar nas quartas. Holanda tá cheio de coisa aí, mas vai tomar uma piaba da Argentina de 1-0 mesmo. E o Maracanã seria legal e tal. Se ocorreu, eu achei legal se ocorreu, provavelmente eu achei legal. Se ocorreu, eu fiquei rindo pra caralho. Mas provavelmente o Brasil vai levar, mesmo timeco de merda, assim, nem massa. Porra nenhuma, porque no fim a Argentina peita ainda mais que a Alemanha, é isso aí. O fanismo de Fábio Cabral. Ainda com a gente, aquele que torce mais pra Argentina do que pro Brasil, porque vem dos Pampas, Quinho Rick. Opa, beleza, pessoal. Quinho, o que você acha aí que vai ganhar? A final da Copa já foi, mas nós estamos aqui entre as quartas e as semis, então nós sabemos que temos quatro times com chances aí. Quem que você acha que ganhou a Copa? Eu acho que o Brasil vai levar ainda a Copa. Acho que essa saída do Neymar vai motivar muito o pessoal pra ganhar por ele essa Copa. Então eu acho que a gente vai acabar sendo campeão mesmo assim. E por último, nosso convidado, esse sim, eleito pelo nosso grupo do Mutação em Debate no Facebook, Phil Félix. Tudo bem, Phil? Olá, pessoal, tudo bem? Phil, você gosta de futebol? Acompanha a Copa do Mundo aí? Tem algum palpite a fazer? Bom, eu ando acompanhando assim por cima, né? Eu vi que o Neymar saiu. Eu acho que o Brasil pode ser que chegue na final, mas eu acho que não leva, não. Phil, você que tem um blog muito bacana, né? Fala um pouquinho só sobre o seu blog aí. Você faz reviews de edições dos X-Men. Conta um pouquinho disso aí. Então, eu mantenho um site onde eu escrevo sobre quadrinhos, eu faço especiais também e... Como tem alguns projetos paralelos, envolvendo contos e ilustrações, eu coloco lá também. Inclusive com os X-Men. Os X-Men, acho que eu leio mais ou menos há uns 5 anos seguido, né? Eu comecei pela fase do Massacre e venho lendo na ordem até hoje. Então, tô por volta de 2005 ainda, mas chego lá. Putz, você também começou mal, hein? Puta merda. 98, 99, 2000, 2001, são anos pra esquecer ali nesse meio tempo que você pegou aí. E você, qual é o seu personagem predileto? Eu gosto muito da Mística e da Emma Frost. Acho que as duas são as minhas preferidas. Bom, o tema de hoje, galera, é um tema bastante polêmico. Eu prometi faz muito tempo que a gente falaria sobre os X-táticos, mas eu acho que um podcast sobre eles ficaria talvez um pouco maçante, um pouco limitado, porque foram mais ou menos umas 13 edições, 14 edições como X-Force ainda, e mais 26 como X-táticos, são 40 edições ali mais ou menos do Milling à frente da equipe. É muito pouca coisa talvez para um podcast... inteiro, e aí eu pensei bem, resolvi que a gente ia fazer um podcast meio fora da curva, a gente ia falar de personagens e equipes, formações bizarras e excêntricas, e é por isso que o nosso tema de hoje, então, são os X bizarros e os X excêntricos. Pra situar, então, o que eu considerei como X bizarros ou X excêntricos são formações totalmente fora do padrão, tanto em questão aspecto visual dos personagens, quanto como as características não muito, vamos dizer assim, heroísticas daqueles que compõem as equipes. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre personagens que esses sim, individualmente, também são considerados bizarros. Então, pra gente começar então essa brincadeira de X-Bizarros, começando por equipes, eu vou começar com o Henrique. E o Henrique falando da primeira equipe, eu acho que, não como equipe, mas como grupo que surge na franquia Mutante com esse aspecto bizarro, que são os Morlocks, que por definição teriam esse aspecto bizarro, então inspirado nos personagens da Máquina do Tempo, do H.J. Wells, que são aqueles humanoides do futuro que vivem no subterrâneo e que acabam se adaptando, então por isso a pele é meio pálida, eles são quase cegos porque eles não têm contato com a luz. A ideia é um pouco parecida nos esgotos de Nova York, a gente tem os Morlocks. Fala um pouquinho deles aí, Henrique, e se quiser pontuar especialmente alguns personagens entre os Morlocks que são bem importantes, o Caliban, a Calisto, o Mask, assim, a Mask, porque a natureza do poder o fez mudar de sexo ao longo do tempo também. Fala um pouquinho aí então, Henrique. Olha, os Morlocks, eles são extremamente significativos para a franquia, porque eu acredito que, assim, a primeira vez que foi mostrado o lado negativo que as mutações podem ter foi com eles. Porque os mutantes que nós vimos, mesmo os mais bizarros como Grosso ou Blob, ainda eram mutantes humanoides. E a maioria ainda incluso no padrão branco, anglo-saxão e protestante que embasava os quadrinhos da época. Os Morlocks trouxeram diversidade para isso. Eles fortaleceram a analogia de luta pelos direitos civis que a franquia sempre teve. Então a significância histórica deles é muito grande. E como o Leonardo disse, eles inclusive compartilham o nome com os Morlocks do H.G. Wells. E apesar do retcon posterior de que eles são frutos de experimentos do Fera Negro com os templates do Senhor Sinistro da Era do Apocalipse, por isso que o Sinistro ordenou o massacre de mutantes, eu acho que a noção de eles serem outcasts até mesmo entre os mutantes, deles serem os primos feios da família, é algo muito interessante que rende ótimas histórias. Talvez o maior delas, o grande clássico, que é Massacre de Mutantes. E dos Morlocks primordiais, eu acho que assim, o mais significativo é o Caliban. E ele é um personagem bem trabalhado, gosto muito dele se aproximar do Apocalipse, justamente por ele querer força depois do que aconteceu no Massacre. A Calisto também é a mais significativa, embora eu acho que a fase dela com braço de tentáculo não seja uma das maiores ideias do Claremont. Coisas para esquecer, né? Sim, entrando na eterna obsessão do Claremont com tentáculos. Enfim, a gente não comenta isso. Mas ela, o relacionamento dela, em especial com a Tempestade, sempre foi muito interessante. Tirando a parte da arena, que eu recomendo fortemente que ninguém leia isso. É muito ruim. Nossa, sim, isso é horrível. É, o Mask ou a Mask, porque eu nunca entendi quem é esse personagem. Mas eu em geral não gosto dele, eu acho. Dele ou dela, eu acho um personagem meio limitado. E eu também destaco alguns que acabaram juntando com os Exterminators, que eu gosto muito, do tipo. Sanguessuga? O Sanguessuga. Que eu gosto muito, é a Skids, que apesar dela não ter o fenótipo deformado, ela, por não conseguir tocar ninguém, acaba sendo uma outcast também. Eu gosto muito da Annali, da mamãe, que acabou durando pouco também. Eu acho que a morte dela é muito triste, com o Sanguessuga gritando quem matou a mamãe. Eu acho que é um momento bem emocionante da franquia. Mas enfim, os Morlocks são personagens muito interessantes, embora eles tenham acabado ficando mal explorados com o passar dos tempos. Esse lado da mutação enquanto aberração acabou perdendo força e só voltou a ser bem explorado com o Morse. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Alguns deles, mais recentemente, eu digo na última década, além da triste arena, tinha o Erg, por exemplo, os personagens que aparecem ali mais no 198, né, que quando eles estavam confinados e protegidos pelo Sentinela Zune, e aí ele aparece bastante, mas realmente não foram muito trabalhados. Eu destaco ainda, além desse que o Henrique falou, antes de eu passar a bola pro Cabral, o Talio, que acabou até fazendo parte daquela formação dos X-Men da Ilha Noir, e acabou morrendo, morto pelos Carniceiros, então viveu, apareceu pouco como foi o X-Men por muito pouco tempo. O Curandeiro também é um personagem importante, além disso que ele falou. Tem outros também, Boneco de Picho, uma galera assim, tudo mais. Teve a Medula também. A Medula é o que eu vou perguntar pro Cabral mais pra frente, porque eu sei que ele ama a Medula. Eu vou passar pro Quinho agora, pro Quinho falar sobre Massacre dos Mutantes, que querendo ou não, gira em torno de fora as equipes mutantes tradicionais, então fora X-Factor, fora os X-Men, fora os Novos Mutantes, a gente tem de um lado os Morlocks e do outro lado os Carrascos. Os Morlocks acabam sendo alvos muito fáceis, então, para os propósitos Carrascos. Então eu quero que o Quinho fale um pouco sobre como é que foram representados os Morlocks na história e a ideia de Massacre dos Mutantes, começando então pelo que é mais fácil de exterminar. São aqueles que estão vivendo ali embaixo, que são feios, ninguém gosta, que realmente esses sim são páreas mesmo dos páreas, como a gente falou. O mais interessante que eu vi no Massacre de Mutantes, que os mutantes, os Morlocks, não tinham treinamento de batalha, não tinham poderes assim, necessariamente intensivos, eles eram totais vítimas assim, contra os Carrascos. Foi literalmente um massacre que fizeram com eles, que tinha que ser defendido pelos Lex Factor, pelos Green, até o Thor apareceu pra defender o pessoal, então realmente foi uma situação de caça que eles viveram, e a história conta bem essa tensão, de como eles não conseguiam se defender, eles não tinham uma noção de mundo, eles se escondiam, eles não queriam aparecer pro pessoal, ficar escondido, de repente apareceu o pessoal querendo matar eles, eles não sabiam o que estava acontecendo, quem é que estava querendo matar eles, por quê. Então acho que esse clima de urgência, de desespero, a história passou muito bem. E do que tu comentou antes, das recentes aparições deles, além do 98, no Rumble Breaker, eles apareceram um pouco também, o Máscara apareceu ali, o Ice Kids. Acho que foi a última aparição assim, do pessoal. É, e um arco interessante, que depois alguns ainda foram para utopia e tudo mais, mas eles não foram desenvolvidos. É, realmente, Kinho, ainda esse arco aí, que é os extremistas, se eu não me engano, do Blue Baker, ainda traz aquela ideia de discutir um pouco os diários da Cina ainda. É, Cabral, depois do Massacre dos Mutantes, com a morte de muitos dos Morlocks, outros vão aparecer, então vai aparecer a Feral, a irmã dela que é Espinho, mais pra frente ainda, a Medula, o Mikhail Rasputin acaba liderando os Morlocks, forma-se a Nação Gene, depois Célula X, tem muita coisa que envolve muitos Morlocks aí. Fala um pouquinho então dessa parte posterior e foca aí na sua queridinha, então fala da Medula também. Na verdade eu não sei de onde vocês tiraram que eu gosto da Medula, mas... Você tem cara que gosta de personagens safados, então Medula, Cecília Reis e Larval são com você, Cabral. Nossa, o trio bizarro, pois é, depois eu comento sobre o trio bizarro. É, o trio de falar lá na frente, então agora só dos Morlocks mesmo, e se quiser faz um gancho com a Medula ou não, fica à vontade, mas esse trio deixa lá pra frente, a gente já fala deles. Ah, então, os Morlocks aí, né, esse, o desenvolvimento posterior foi, como quem falou, foi satisfatório em alguns pontos e em outros não. Primeiro eu queria tomar a liberdade de fazer uma comparação dos Morlocks com, eu não sei quem veio primeiro, que eu não lembro, tá, não lembro o ano. Mas agora tá na moda, né? O George Martin e tal, Guerra dos Tronos, não sei o quê. Aí, óbvio, né? Que é questão de tempo de vir as Cartas Selvagens, né? Que saiu pela Globo lá nos anos 90 e tal. Que aqui agora tá relançando aí pela editora Leia, né? Como Wild Card mesmo, nome original. Que é essa coisa da mutação como da deformação como mutação. Lembra lá dos Coringas, né? Porque o Cartas Selvagens é sobre o vírus que cai em Nova York no final da Segunda Guerra. E aí, 90% dos que foram infectados têm poderes, seriam punidos, os Asas seriam os X-Men, né? Os X-Men seriam os Asas com poderes, mas com aparência humana. 90% virou bestas deformadas, né? Esconder lá no grupo chamado de Bairro dos Queens. E aí, a coisa não lembra isso. Eu não sei qual que veio primeiro, não sei se foi a série Wild Cards ou a Dance Moloch que veio primeiro, talvez o Henrique saiba isso na pesquisa aí, eu não posso pesquisar na internet ficar uma merda. Só quero dizer que eu li o primeiro volume da Leia e não gostei de Wild Cards, achei meio mal, assim, meio mal. Assim, não é só ele que escreve, né? Ele meio que organiza também, né? Edita. Eu achei a literatura um pouco cada, eu não curti muito, não, assim, mas essa é a minha opinião. Agora, o Wild Cards começou a ser publicado em 87, então é depois dos Morlocks do Claremont. Não, eu não gosto, eu não sou fã do Martin, não. É ele que tá na moda aí, eu não gosto da literatura dele, não. Na verdade, eu conheço mais o Wild Cards por causa de Gulf Suppers. Uma livro velho que saiu aqui no Brasil de RPG e tal, Gulf Super-Heróis, né? Que aí foi assim que eu tomei conhecimento. Eu nem li as edições da Globo, nem pretendo comprar os livros, não. Eu acompanho de longe só o Metaplot, que eu acho legal. Mas só conceito, não tenho interesse de ler a historinha em si, não. Eu quero saber como é os fatos, acontecimentos, mas depois eu escrever melhor e tal. Então voltando aos Sherlocks aí. Eu lembro da Medula quando ela era careca, né? Quando apareceu lá naquele X-Men Genesis lá, né? Quando naquela pós-era do Apocalipse, aí mostrou a Medula lá fazendo um ritual lá das velas e tal, né? Ah, de ver as cores, ver as luzes, não lembro de Cristo, sei lá. E aí de repente apareceu aí e revelou que era negro lá como sendo meio que pai dos Morlocks. Isso meio bizarro na época, né? Mas enfim. Às vezes posteriormente de algum. Então, eu tô conseguindo lembrar de pouco, né? Ali daqueles aí que o pessoal já falou, né? A Carlista lá com os tentáculos lá, com a coisa medonha. Eu lembro daquela história lá que o macho tava metendo a mão em todo mundo. É uma história, inclusive, que acho que a Jean Grey ficou sem boca, não lembro. É uma história da Jean Grey com Ford, sei lá. Uma história lá dos momentos, lá, não lembro. É, alguém, não sei quem. Tinha a Bliss, tinha outros personagens também, a Bliss e tal, dos Morlocks. Os X-Men estavam bastante mudados, vão ali mais ou menos por volta, eu acho, de... Depois ali das grandes sagas ali da década de 80, né? Tudo com o Forge, Banshee estavam na equipe, tava uma coisa bem... Um pouquinho antes de os X-Men se voltarem... Puta, agora eu tô lembrando. Não, depois da equipe dourada, depois da equipe azul, realmente, bem depois disso. Tava década de 90, o negócio tava bem feio naquela época. Tava muito... É pouco antes aí... de Saga da Ilha Moar, isso aí, os X-Men da Ilha Moar. Ah, então é, o década de, então ainda é virada do 80 pro 90 ainda. Ah. Sim, a Jean sem voz, com tentáculos, né, bem bizarro. O Claremont estava doente naquela parte também. Bizarro. Agora eu me lembrei, você falou que era Rafa Sputin, agora que eu lembrei daquela história, ele tinha acabado de ser resgatado, se não me engano, ele tava num mundo esquisito e tal, tava de boa, e aí do nada ele tava ficando meio maluco, que ele tava, começou a passar a mão no meio da rua, aí um cara encostou nele, aí ele transformou o cara em ar, sem querer e tal, ele começou a ficar meio louco, aí foi lá pros Morlocks, ele beijou não sei quem, que eu não lembro, eu lembro que... Agora a lembrança tá aqui na minha cabeça que ele resolveu destruir tudo. Aí eu vi ele se despedindo do Colossus, ele abraçando não sei quem, o Mikhail abraçando não sei quem, que eu não lembro, e tudo despencando na cabeça dele. Aí depois foi revelado que, na verdade, ele mandou os mortos pra outra dimensão. Aí é daí que veio a Nação Gênia, ele tem mandado pra outra dimensão, o Fera se aproveitou, aí eu não lembro. Não tem a ver, sim, ele manda... eles estão lá... vão ser criados na colina, né, que chama o lugar onde vão ser criados. É uma passagem meio complexa também da história. Um negócio meio complexo. Aí eles voltaram, a Medula voltou revoltada. Então vamos fazer logo um gancho pra Medula logo. Ela voltou revoltada, eu quero matar, aquela coisa extremista nunca dá certo. Normalmente ser extremista, né, aquela extremista, né, de ultra esquerda, né. Vai dar todos os humanos, vai acabar com todos, vai vale a pena, não sei o quê, e depois de novo, os X-Men, e tal, os fechados foram lá, blá. Ela chegou com o coração dela. O coração dela tava ligado a uma bomba no direito, ela botou uma bomba no coração, mas arrancou o coração dela e tal. Aí ela falou, meu Deus, eu matei a criança, matei a menina, não tinha jeito, senão ela explodia, matar todo mundo, tal, não sei o que, blá, blá. Aí, do nada, anos depois, a menina volta e tal, com cabelo bem menos feio do que era antes, né, mas ele se achando horrorosa e tal, e volta bem menos feia e mais revoltada ainda, né? Aí, naquela época ela entrou na equipe bizarra que vai ser comentada mais adiante. Pra mim pareceu muito forçada. Até hoje tá forçadíssima a entrada dela. Tipo assim, ficou muito na cara que era decisão editorial. Ah, vamos botar a Medula no X-Men porque sim. Era de a Medula, ela é uma bizarra, mas ela não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com nada. Aí pode falar onde ela tá hoje ou é spoiler? Não, guarda spoilers, né? Beleza. Bom, então, mas a Medula, mas eu... Já foi mal o spoiler, a Medula tá de volta aí, vocês vão ver aonde. Ah, isso aí, não vou falar muito, senão vou enrolar pra caralho. Isso aí. Olha lá, Phil, você que leu há pouco tempo, no que você leu, os Morlocks pareceram um pouco, né? Apareceram nesse arco que foi dos extremistas, por exemplo, apareceram no 198, mas o quando os Morlocks estavam mais em evidência, você recuperou essas histórias lá do passado ou você nunca leu o que veio antes? Sim, eu cheguei a ler a saga do Massacre de Mutantes, inclusive eu acho muito legal. E muitos personagens acabam voltando em seguida. A Medula, por exemplo, numa aventura no espaço, ela fica bonita. Junto com o Gambit, uma parada mais ou menos assim. Ela fica bonita. É, na época da X-Men Premium, né, W? Isso. Ela perde aqueles ossos por fora, né? Só que ela some do nada. Então, assim, mais ou menos onde eu tô lendo, ela está desaparecida. Não sei se morreu, se não morreu. Tem que esperar. Depois a Medula vai aparecer um pouco mais ainda na época de da série Arma X. Saiu aqui. Ah, é verdade, lembrei. Chamada Arma X ela mesmo. E aí você vai entender o trabalhar esse gancho diretor. Aí. Exatamente. Aí isso, você vai entender o gancho aí porque ela foi desaparecida todo o tempo. Mas a volta dela eu não achei muito interessante, não. Eu lembrei essa parte do diretor. Ela volta como agente da Arma X e precisa matar outros mutantes. E ela era super defensora da causa e de repente ela se transforma e vou matar todo mundo, tô revoltada. Bom, vamos passar aqui de equipe, vamos pra uma... equipe não, porque não posso chamar os maiores aqui, mas vamos passar aqui de grupo. Vou, cronologicamente, vamos dizer assim, eu vou chamar os X-Babies, que ainda que não haja muito o que falar, é uma equipe, que vamos dizer assim, bizarra, porque eles são, além de serem muito engraçados, tudo que envolve o Mojoverso é bastante engraçado, pra falar a verdade, caricatural. Eles são, quando eles são criados, na verdade, inicialmente... para os X-Men que foram levados à idade infantil de volta pelo Mojo, um anual, anual número 10 de Uncanny X-Men. E aí depois vão ter várias versões de X-Babies, aí sim foram criados artificialmente. Aí eu quero destacar a arte. A arte do Art Adams e a arte, mais recentemente, do... Puta, como chama ele, pô? Do Scott Young. Encaixam-se perfeitamente no... pro visual dos X-Babies. Então, eles são engraçados. Houve várias versões. Então, tem versões de diversos personagens da franquia em forma de X-Babies. Muitas capas variantes ganham o traço do Young recentemente com os X-Babies. Então, eu acho bacana, eu acho engraçado. Não que eu acho que se encaixe hoje pra voltar, pra aparecer sempre nas histórias, porque hoje os quadrinhos são um pouco mais sérios do que foram quando a zoeira não tinha limites nos anos 90, principalmente, mas aos anos 80 e aos anos 90. Mas especiais, compromissados, one shots, coisas do tipo, seriam bacanas. Você gosta dos X-Babies, o Kim Rui? Eu não li essa nada. Nada? Você não leu nenhuma história com eles? Cara, Kim, você não é um cara feliz. Diversão, era sem limites, zoeira e tal, não tem fim. Inclusive, teve até o especial, o tie-in de Avengers vs X-Men, que era um dos Avengers Babies. Que é muito engraçado, por sinal, que é o capitão atrás do urso punk, é muito engraçado. Bom, vai você, Henrique, já que o Kinho é um... ele diz que é muito linha, mas não tem amor no coração. Esse especial de AVX foi a última vez que os X-Babies apareceram, embora não sejam os X-Babies do Mojo, é só uma paródia mesmo, mas é muito engraçado. Eu recomendo fortemente a leitura. A arte do Young casa perfeitamente mesmo com a proposta da série, que envolve basicamente o capitão Baby atrás do Ciclope Baby, por conta do Ciclope ter roubado o urso Buck. É muito engraçado. Mas os X-Babies em geral são legais, são interessantes. O Uncanny X-Men anual 12, que é quando os X-Babies clones do Mojo aparecem a primeira vez, é muito legal, eu recomendo. Qualquer coisa que tenha arte do Art Adams, na verdade, é recomendável, mas essa história é bem legal. E eu destaco também o grande épico que o Lobo deu queria fazer, que seria a despedida dele. Que naquela que foi a grande despedida dos quadrinhos modelos dos anos 80, 90 de X-Men, que é Eve of Destruction, que nós vamos comentar um pouquinho mais tarde. O Lobo deu queria fazer o grande épico de... que seriam o X-Babes, a Era do Apocalipse dos X-Babes. Que era a trama paralela que rolava em Eve of Destruction. Só que como muita coisa foi cortada porque o John Kelly assumiu mais cedo, então nós perdemos esse grande clássico. Mas eu recomendo o pessoal que leia especialmente o Anual 12 e a VX Babes, vale a pena. Só eu dei uma rápida aqui, já que o Bento debochou de mim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e olhei que o Young, ele não desenhou o especial dos Babes em AVX, escreveu, quem desenhou foi um tal de, não tem o nome do cara aqui, mas não foi o Young. Beleza. Fio, você já leu alguma coisa relacionada aos X-Babes? Não, também nunca li. Eu vi coisas por cima, algumas participações especiais, mas também nunca peguei pra ler. Eu acho que nunca saiu aqui no Brasil, né? Aventuras deles. Várias histórias deles saíram espalhadas. Por exemplo, o especial Excalibur Mojo Mannheim, que é com a Kitty Pryde, por exemplo, é um material que eu acho que saiu aqui. Eu não tô lembrado agora onde, mas eu vou dar uma procurada. E os alguns anuais também não são assim de todo desprezível aqui no Brasil. Ó, o Excalibur Mojo Mannheim saiu aqui no Brasil no especial Excalibur X-Babies, que saiu pela Abril em janeiro de 94. Então tem coisa que... tem material que saiu do X-Babies, sim. Não foi de tudo desprezado, não. Cabral, você leu histórias do X-Babies? O que você... achou bacana, como que é? Cara, na verdade, eu não tô conseguindo lembrar. Eu acho que eu li, mas eu não lembro não, entendeu? Não vou lembrar, não vou nem comentar, porque eu não tô conseguindo lembrar nada. Aquela época do Mojo lá, isso foi, faz muito tempo e eu não reli. Eu li quando era adolescente, mas eu não reli, não. Não reli, eu não lembro, não vou nem comentar, não. E aí, obviamente, eu li a do Avengers vs X-Men, mas não é a mesma coisa lá com o Mojo e tudo mais e tal. Mesmo se me confuso esse sentido, então eu lamento, aí eu passo, mas eu já resto eu comento. Beleza, só pra avisar, a estreia de X-Men, Uncanny X-Men, anual número 10, de 86, saiu aqui no Super Almanac Marvel 3, aqueles calhamaços que a Bruno lançava de tempos em tempos, com ou reunindo vários anuais que formavam uma saga, por exemplo, Ataques Atlantes, ou pegando os anuais também, ou uma grande saga, o Super Almanac Marvel número 5, é que traz Queda dos Mutantes. No caso do 3, são vários anuais daquele ano de 86, de diversos personagens. Tem uma capa também, que é famosa, que saiu pela Abril aqui em X-Men 112, tá o Bishop com vários X-Babies, tá o Bishop, tem o Bishop X-Baby também, tem o Ciclope X-Baby, e tem o Gambit X-Baby na capa. Bom, passando então para mais uma, pra nossa terceira equipe de hoje, eu também, querendo seguir essa ordem mais ou menos cronológica, eu vou chamar os X-Men de Operação Tolerância Zero. A equipe que começa a se formar ali e que vai descambar depois, cujo núcleo central é a entrada de três personagens novos, o núcleo pode ser central também, né? É meio estranho ter um núcleo periférico, assim, não, dá pra ter. Os X-Men, então, com Cilia Reis, X-Men com Larval e X-Men com Medula. Aí é o começo da zoeira, é o começo do deboche, é o começo do declínio da franquia para ser resgatado novamente depois do começo dos anos 2000, porque o cara tem duas larvas na barriga e elas precisam ser alimentadas. A outra gira um campo de força só, ela é tipo uma versão escrota da Mulher Invisível. E a Medula já é um pouquinho melhor, mas os caras, ela é tão não amada por grande parte dos fãs, que quando os caras vão fazer tipo X-Men Evolution, inventam um Spike pra não colocar Medula, com poderes muito parecidos. Cabral, você já falou um pouquinho da Medula, mas será que você gosta de personagens negros? Cecília Reis, Larval. Mesmo é uma pena, eles demoram pra botar gente preta e quando põe zoado, né? A Cecília, o problema é que a Cecília, ela não funciona porque ela é relutante demais, entendeu? Ela é muito relutante pra ser super-herói. Tanto que atualmente, eu nem sei onde ela tá atualmente, só você vê como ninguém se lembra dela, tadinha. Mas ela passou todo esse bom tempo lá, sendo médica. Nessa escola Xavier, provavelmente, porque ela estava até Utopia, e ela apareceu em histórias, em algumas histórias, bem brevemente, provavelmente naqueles, quando saiu aqueles infográficos lá, organograma dos X-Men com personagens, depois da VX, ela estava colocada entre aqueles que são na escola do Wolverine. Ah, verdade, ela apareceu lá porque depois ela apareceu na Astonishing X-Men lá, no finalzinho, ela era fazer parte da equipe, teve até um flertezinho com o Gambit e tal, não sei o que, foi, né, se não me engano, foi, enfim. Aí foi os últimos momentos da Cecília super-heroína, que ela é relutante porque ela é uma pessoa normal, ela quer ter uma vida comum, por acaso tinha superpoderes, né? Na verdade, X-Men seria interessante que fossem em torno de pessoas como essas, mas não, são pessoas super-heróicas e tal, já desafiaram demônios e tal. No Brasil, elas foram até interessantezinhas, né? É que era irritante no início, porque, eu não sou super-heroína, mas no final tava ela lá enfrentando demônios de Nigarai, com aquele uniforme ridículo lá, não sei o quê. Eu lembro, inclusive, que naquela época fizeram um flerte dela com o Pera, que a Medula ficou zoando quando ela foi pega lá com os demônios de lá, e o Pera, larga dela, não sei o quê. Inclusive, tem uma realidade alternativa, não lembro qual, que ela e o Pera se casaram nessa época, e criaram um The End, eles estão juntos, né? E aí, a origem dos eles aparecem juntos também no The Next, que é uma série que depois deu continuidade àquela mitologia de The End. Ah, verdade, eu nunca li esse cliente, mas vocês falam que é tão ruim que não é pra ler, mas não tem curiosidade de ler, eu não li. Enfim, na verdade ela falou assim, ela fez uma ajuda da Mulher Invisível. Ah, tá, mas que é foda, eu não gosto de parar muito com a Mulher Invisível, eu também não gosto da Mulher Invisível. Mas teve uma história que a Cecília matou, eu não li essa história, eu só soube dela, eu achava que ela matou um cara, foi uma das primeiras vezes que ela usou, não, a gente tinha usado o poder dela ofensivamente, mas poucas vezes usou assim no impulso. Mas da vez que ela usou o poder dela porque o cara ia matar, acho que o cara ia matar o Pera, o cara ia matar não sei quem, ela sem escolha usou o poder dela como ofensiva, o poder dela virou como se fosse um cone, virou tipo uma coisa pontuda e perfurou o cara. Ela matou o cara, ela ficou muito triste, ficou muito chocada com isso, porque ela era médica e tudo mais. É, enfim, mas ela tinha um cabelo legal. É, aí tinha uma personalidade forte, né? Mas era difícil aproveitar ela nas histórias com ela sendo tão relutante. Teve aquela história lá que, vou voltar, voltei pro mundo real e tal. Ela sofreu todo tipo de preconceito, né? Até que ela voltou para o X-Men e tudo mais. Enfim, Larval, nossa, Larval, pelo amor de Deus. O Larval, quando apareceu da primeira vez, ele era um personagem misterioso, entendeu? Parece um cara que odiava o Magneto, alguma coisa assim. Aquilo era legal, eu falei, nossa, esse cara... Tudo bem que o cara revoltado é um saco, mas pelo menos ele parecia, sei lá, tipo, agressivão e tal. Eu falei, esse cara vai render alguma coisa. Aí no final, eu não sei o que fizeram. O negócio inicial, o plot inicial, era que ele odiava o Magneto, no caso do Joseph. Parecia isso, né? Pelo menos era o que a chamada dizia, o personagem. Aí depois, você vê que ele era mó bonachão, quero pegar todas as meninas, quero dar ideia, não sei o quê. Mas aquele poder dele é difícil, aquele poder dele, nossa, que coisa bizarra, né? Que revelou só depois que ele entrou pra equipe e tal. Aliás, a história que mostrou todos os três entrando na equipe foi uma forçação de barra pra mostrar que todos eles seriam úteis, né? Que quando eles voltaram da Operação Tolerância Zero, com o Ciclope, com aquela bomba crescendo na barriga dele e tal. E aí todo mundo demonstrou uma utilidade, né? Chegou medula, arrancou ossos que não tinham nascido ainda, pra poder servir de espátulas pra Cecília tirar a bomba lá. E a Cecília sendo a médica e tal, não sei o que, blá blá blá blá blá. Né? Aí mostrou um Wolverine lá, cheio de receio de meter a garra no Ciclope, como se ele nunca tivesse rasgado ninguém na vida, né? Nossa, palhaçada. O fanático aparecendo, debochando, vocês estão acabados, porque olha só o cara que me enfrenta, um cara que tem laje, quem tem larvas, saiu de lá correndo, porque o cara ia comprar a casa do Xavier, olha só. E o Larval fala, eu não gosto lá, não vou usar o cara, mas que poder dele. Sei lá, mas que saem dele, aí as larvas comem coisas e depois voltam para o corpo dele. Podia ser tentáculos. Eu falava, tentáculos que saem dos braços e devoram tudo, depois voltam, não sei, mas deixa de. Mas o Larval, isso aí, o Larval, eu não vou falar mal do Larval, não, mas eu até queria que ele continuasse, mas aí jogaram ele lá na geração X, né, do nada. Só que aí depois a geração X abriu no público mais, né, no Brasil. Aí você fica sabendo que o Larval apareceu em uma ou duas histórias, depois sumiu, desapareceu. E depois ele só foi aparecer morto lá naquele negócio lá do Arma X e tal. E aí só sobrou uma lesma que tá com as crianças, se não me engano, né? E é isso, vai dar Larval. Achou uma pena, né, porque o Larval era sul-africano. A história de origem dele é interessante, que ele era uma criança doente e tal, não sei o quê. E aí ele foi salvo por Magneto e tal. Né? Foi interessante, uma pena que tenha sido a história dele ter sido dessa forma e tal, de certa forma. E a Cecília também, que né, veio pra nada, veio do nada, veio pra nada, tá aí agora no limbo do nada. Bom, dá. Mas Dula tá aí, é isso aí. Phil, você que leu essa parte aí também, o que você acha desse personagem? Larval é a coisa mais bizarra que eu tinha visto, ela aparece no. Lá no Arma X, o diretor criou, acho que a Terra do Nunca, onde ia colocar vários mutantes, ia chacinar todo mundo, e ele aparece numa fila indo pra esse lugar. Então dá a impressão que ele realmente morreu. E ele tinha duas larvas, acho que uma delas, as duas tinham nomes, acho que ele chamava cada uma por um nome, e tinha alguma função. E era azul, era uma coisa muito esquisita, muito estranha. Acho que foi um dos poderes mais nojentos que eu já vi. Fora os tentáculos da Calisto lá. A Cecília eu vi pouco. Ela aparece numa aventura com os Neos. Acho que é uns inimigos assim, meio que vindo do futuro, não lembro o que que era. E aprisiona ela e uma outra moça, não lembro qual é o nome dela. E o Noturno, tem uma galera que precisa salvar ela. Eu acho que é nessa aventura que ela mata alguém, se não me engano. Por volta de 2000, coisa. Neo também saíram aqui nas X-Men Premium. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, aí eu completo a informação. Eu vou falando a Medula enquanto isso. Uhum. Aí, pelo que eu me lembro, é isso. A Medula volta lá com Arma X, com uma agente, matando todo mundo, mas acho que os três não tiveram muita relevância, não. O Larval, principalmente, pra mim, apareceu e morreu quase que na mesma edição. Eu acho que foi isso mesmo, pelo que eu tô vendo aqui. Não confirma que ela matou alguém, mas fala que ela passa a usar os poderes mutantes de maneira mais destrutiva nessa aventura dos Neo por causa de uma droga chamada Rave. Henrique, você fala um pouquinho dos três personagens, então, mais nos momentos que é só pra esquecer da história do X-Men. O Larval é um personagem completamente dispensável. Convenhamos que no hall de grandes ideias que um escritor pode ter, um personagem que tem dois vermes crescendo no estômago não é uma delas. Isso, um pouco, o fracasso que o personagem se resume na pouquíssima relevância que ele teve para a franquia. Ele durou muito pouco, graças a Deus. E, na verdade, o surgimento, ele é epítome do processo de fracasso que X-Men entrou depois do... Massacre, basicamente. O mutante da semana surgindo, um personagem cada vez mais fracassado atrás do outro. E esse aí, eu acho que o final dele foi digno em Arco-X. Ele merecia morrer bizarramente. Pena que os vermes sobreviveram. A Cecília Reis. Eu gosto da personagem, embora ela tenha sido sempre mal aproveitada. Embora também eu reconheça que ela não tenha um campo grande pra esse frontline desse mesmo. Ela é basicamente uma background mesmo. Talvez dos frutos de tolerância zero ela seja melhor. Embora eu acho que tenham dado uma forçação de barra na história dela com o Homem de Gelo, aquela história da quantos anos que foi a primeira vez que ela beijou o Homem de Gelo? Não sei. Aí depois ela vira ainda viciada. Enfim, é outro personagem com síndrome dos anos 90, de grandes twists e pouca substância. A Medula tem seus fãs, eu entendo, mas tá longe também de ser... É outro personagem com poder bizarramente imbecil. Convenhamos que crescimento ósseo é outra ideia idiota. Não tem como algo disso render. Eu acho todo aquele rolo dela com a Tempestade chatíssimo. Outro grande plot extremamente emotivo e que melodramático. Realmente eu acho que é um fracasso. Embora ela esteja rumando a ser bem aproveitada. Hoje em dia sem spoilers. Mas ela, embora eu seja um grande detrator do gibi que ela está, pode estar caminhando para ser bem aproveitado. Embora nós temos que lembrar outro grande fracasso na vida do personagem, que é a Nação Gênio. Que, benza Deus, esse é o plot que eu gostaria de entender. De onde que ele veio e para onde que ele foi. Porque foi uma ideia que surgiu, foi jogada e permaneceu jogada. Enfim, eu acho que esses três personagens resumem bem o Zeitgeist da década de 90. Personagens com muito estilo, grande ênfase no design exterior, pouquíssima substância, e são tão rasos e tão fracos que não tiveram aproveitamento posterior. Kim, você sobre os três. Bom, o Larval é um personagem fantástico só pela essa concepção desde o poder das larvas, tudo, sei lá, eu achei muito foda isso, totalmente fora do padrão que se tinha nos X-Men, em qualquer outro grupo de super-heróis, então só pelo poder visual dele, pra mim, já merece uma menção honrosa em qualquer lista dos melhores X-Men que já tiveram. Achei ele foda pra caralho. Já a Medula, pra mim, não curto muito a Medula, sou muito mais fã do Spike, lá do desenho do Evolution, como comentaram antes. Sei lá, ele tem um background muito mais interessante, como o sobrinho da Tempestade, até pra própria Tempestade, o Spike, um desenho que funciona melhor, obrigou ela a ser mais madura e tudo mais. Então, eu, sei lá, como os dois são muito semelhantes, mas pra mim eu sou mais Spike e queria ver o Spike no universo 116 e, sei lá, eu gosto de desconsiderar na minha cronologia a meta já acessível tipo dela, então não tenho muito o que comentar dela. Olha, o Kim, depois que ele entrou no Foda de Fevale e tá pegando geral lá na faculdade, ele começou a piorar, o senso crítico dele, que já era um pouquinho abaixo, tá piorando. Colocar o Larval entre os 10 maiores X-Men é debochar com a franquia inteira, com 50 anos de história. Olha, eu acho. Eu falo, eu acho não, que tem razão. Tá certo, valeu, Kim. Obrigado. O game, nossa, mostrou o que é certo, o que eu deveria ter falado, que absurdo, que tá certo. A gente tem que abrir cotas pros garanhões pra mostrar que essa história de que nerd não pega ninguém é balela e tudo, beleza que nós temos que, por isso nós temos que aguentar o garanhão. Kim, é o Zé Maia do nosso programa. Mas, e ainda mais agora que o cara tá famoso e tal, e tem publicações internacionais, ganha prêmios com as gatinhas e as novinhas, tudo bem. Mas essa história da gente ter que aguentar essa falta de senso crítico, esse deboche pra com uma franquia cinquentenária e pra todos ouvirem esse podcast, e a gente ainda ouvir o Tolkien brasileiro dando razão pra esse disparate, é o fundo do poço. Eu nem sei por que eu tô participando desse programa hoje. Podia estar viajando, podia estar vendendo meu gibi, podia, sei lá, podia estar comendo kebab e tô ouvindo isso. É brincadeira. Meu ouvido pro paiol agora. Bom, vamos passar então para... Aí sim é o fundo do poço. Amanhecer Violento, que em inglês é Eve of Destruction. A gente chega ali... Na beira do impensável e tudo mais. É um arco do Scott Lobdell, em que a Jean precisa montar uma equipe às pressas e ela coloca... É a primeira vez que a Frenesi tá nos X-Men, então que tinha sido vilã, Jack Spector, depois tinha sido uma acólita, e aí ela tá ali nos X-Men, então nessa equipe. É o Estrela Polar se juntando aos X-Men. Então, ele tenta recrutar o Solaris e acaba vindo a irmã dele, que depois vai morrer em Tropa X do Banshee, mas que tem uma história mais importante na contraparte, que é dela, mas também é do Solaris, tudo em Exilados. Tem a Cristal e tem dois humanos que acabam entrando... Civis, não humanos, perdão. Dois civis que acabam entrando no grupo, e que é o John Rafe, e o outro é o Poli Provenzano, que é um cara que ele tem homofobia, demonstra uma homofobia violenta em relação ao Estrela Polar. E a história se passa com a galera indo para uma missão de resgate então em Genosha, para poder resgatar os outros X-Men então das mãos do Magneto. Bom, eu não quero mais falar sobre isso, Henrique, escreve aí, porque é o fundo do poço. Eve of Destruction é basicamente a pior história dos X-Men de todos os tempos. Sim, eu considero isso aí pior do que a Saga dos Doze. Não, é pior. Porque, assim, é muito ruim. E o pior é que ela é construída, em teoria, em cima de um background legal, que é o Magneto, senhor de Genosha e tal, mas aí já começa as tosquices, com o Magneto crucificando o Xavier, com aquele aparelho nojento que é muito bizarro aquilo, que bloqueia os poderes do Xavier, e aí reúne uma equipe que é o puro creme do milho pra poder ir contra ele. E é isso. Na verdade, nós temos o quadro mais memorável de toda a franquia, que é quando surge a irmã do Solaris, que eu não lembro o nome dela em português, que é um dos quadros que mostra o quanto um roteirista pode ser fraco tecnicamente. Em termos de técnica de roteiro, a gente tem um negócio chamado lamp hang, que é quando você tem furo de roteiro tão óbvio que o roteirista se sente na necessidade de explicitar para poder tratar aquilo ali como parte tranquila do narrativo. E aí me aparece a irmã do Solaris, que nunca foi citada na história da franquia, e a Jean vira e me fala: olha, o Solaris nunca me falou que ele tinha uma irmã, você apareceu agora. Isso é de uma tosquice tão pura, é de uma coisa tão, tão imbecil. E assim, os conflitos que o Lobdell tenta forçar, do tipo Estrela Polar no mesmo time, na mesma equipe de um personagem extremamente homofóbico, é uma coisa completamente imbecil. E o fim da história ainda foi apressado, ainda bem, né, porque convenhamos que isso aí durar eternamente, porque o Joe Kelly e o Morrison resolveram assumir mais cedo a franquia. E ainda um plot gigantesco que envolveria a Era do Apocalipse Bebê foi cortado e foi resolvido off-panel, pra ver o nível de tosquice colossal. E aí, o que era pra ser a grande batalha final também foi estreitada pra uma edição, que aí o Ciclope e o Wolverine aparecem do nada e entram na batalha. A Cristal, que era pra ter um papel colossal na história, ela também apareceu em basicamente 3 ou 4 quadros, e nunca foi explicado como que ela voltou do Mojoverso, porque ela tava lá na época. E aí aparece a tosquice colossal da Cristal criando um holograma dela mesma, que isso aí distraiu o Magneto e a Cristal acabou sumindo a cara do Xavier na cruz. É uma nojeira colossal e no final a história não serve pra nada porque o Magneto continua em Genosha. Ou seja, foi basicamente uma enrolação, a ideia da Marvel foi basicamente fazer uma homenagem naquilo que seria o crossover final no modelo de X-Men que nós conhecemos nos anos 80 e 90, já que o Joe Case e o Grant Morrison trariam a franquia pra modernidade, pros anos 2000. Só que a história não teve consequência prática nenhuma. Na verdade, a história sofreu muito com a ascensão do Joey Quesada como editor-chefe. Ele que apressou o fim da história. Levando a outra situação bizarra que eu esqueci de comentar, que também é todo o background que o Lobo plantou na velha Void. A Amelia Voight vai e libera o Xavier também off-panel. Ou seja, é um samba infeliz, uma coisa louca, que mostra que claramente o Lobo já tinha perdido a mão anos atrás, e que a única pessoa que não sacou isso foi Bob Harris, quando levou de novo pros 952 a DC, né? Mas aí outra história, que a gente não comenta. E aí, nesse samba louco de esquentar a cadeira até a gente mais competente assumir, nós tivemos personagens muito memoráveis, como o Provenzano, que se o Leonardo não falasse nele nesse podcast, Eu simplesmente não ia lembrar que ele existia. Não faz essa cronologia, né? Não, na verdade é nem que ele não faz parte, é que ele simplesmente surgiu nessa história, recebe um convite pra ficar nem aqui, não aceita e vai embora. Sumiu, ninguém nunca mais mencionou. Ninguém nem lembra que o sujeito existe. O outro também era aquele Rendoza, que também, ele apareceu de novo depois disso aí, porque eu sinceramente não lembro dele aparecendo também. Então, de tão sensacional. O Rafe, que eu conheço o nome dele, eu tô dando uma pesquisada aqui, ele perdeu off-panel os poderes depois do dia M, e então eu acredito que não. Ou seja, pra se ver a grande relevância dessa história, os dois personagens que foram criados pra ela sumiram, ninguém lembra que eles existiram. Ele aparece naquela história de Novos Vingadores 18, lá do coletivo, quando aparece um monte de gente na tela, ele tá na tela lá. Ah, sim, nossa, que... Pô, alguém lembrou dele, cara, o desenhista lembrou dele, que isso, gente. Não, deve ter sido desenhista, porque com certeza o Bendis nunca leu isso daí. O Bendis... E quem foi desenhista foi o Deodato, então... O Deodato deve ter lido, porque o Bendis, ele não lembra nem o que ele escreveu, vai lembrar disso aí. Essa história talvez tenha dois pontos positivos. Que seja a arte, que é legalzinha, a parte do Yu é legal, e é a primeira vez que a Jean tem um papel de liderança solo. Assim, ela já tinha sido co-líder da equipe, liderado batalhões, mas a primeira vez que ela tem um papel de liderança solo relevante é aí. Embora as consequências sejam também emprestadas. Cabral, você lembra alguma coisa dessa saga? Ah, essa saga. Aí ser esquecido. Eu não tinha parado de ler. Foi logo depois da saga dos 12. Então eu só soube que ela existe. Vocês falam tão mal que eu. Foi o período que eu tinha parado de ler, que eu tava tão revoltado com a saga dos 12. Aí eu falei, ah, foda essa merda, que se dane, ah, etc. E depois que eu não voltei pra ler, não resgatei essa parte. Sorte sua. Kim, você leu? Nem sabia que existia essa bosta. Cara, vocês são pessoas sortudas. Phil, você leu? Sim, eu li. É realmente, tipo, Magneto tá dominando Genosha, ameaçando uma terceira guerra mundial. A Jean Grey precisa resgatar o professor e ela tem a brilhante ideia de reunir novos mutantes nesse momento, em vez de pegar a gente já mais experiente. Então eu achei também uma bosta. A irmã do Solaris, ela se chama Solar. Ela chega a aparecer um tempo depois, mas também não tem relevância nenhuma. E sobre mutantes mais bizarros, ela recruta um que eu não lembro o nome, mas ele tinha pele transparente. Ele tinha só mostrava o cabelo, a pele era transparente e você via os ossos por dentro dele. É o Rindu. Era bem interessante. É o Paul. Eu não sabia o nome. Ainda bem que pouca gente lembra disso. Bom, aí a gente chega, então, ali também no comecinho dos anos 2000, a um material que esse sim é bastante controverso, porque tem gente que ama, tem gente que odeia. Um oferecimento a ele, Matheus Zaneri, aquele filho da puta que, desculpa a mãe dele, mas aquele filho da puta que não quer mais gravar podcasts, que se desocupado todos os dias. Eu escolho uma data que ele tinha me dito há 3 semanas que podia, eu marco a data e ele fala que não pode. Então, um oferecimento para Matheus, falaremos de X-Force / Extáticos nesse momento. Vou resumir um rapidinho. É, o Milligan assume a revista, então, junto com o Michael Red, e ele já muda o plot, já começa do nada a história, e só na edição seguinte é que a X-Force tradicional vai querer reclamar pra si o nome de X-Force, e acaba sendo coadjuvante na primeira história ali de X-Táticos, mas X-Táticos é a revista que continua, então ela começa na edição X-Force 116, vai até 129, então são 14 edições, mais aquelas 26 que eu falei, que são as do título X-Tactics, com esse nome mesmo. É, basicamente, é a zoeira em forma de gibi também, mas é a zoeira no sentido feliz da coisa. A zoeira do bem, a zoeira moleque. A zoeira do bem é brincar com o boy band, é brincar com a Lady Di, é brincar com o mundo pop, é brincar com diversos conceitos numa revista, é brincar com super-heróis que dão errado, é matar personagem a rodo, não tá nem aí pra isso. Então, a gente tem uma equipe inicialmente liderada pelo Zeitgeist, que tem um relacionamento... Tem o Anarquista como um segundo, e o Anarquista é um personagem muito engraçado, porque ele mesmo se diz um negro canadense e faz piadas com a questão de raça e tudo mais. Tem uma personagem que é a Dead Girl, que no caso é o relacionamento amoroso do Zeitgeist. E o que acontece com a Hugo Girl, que é o relacionamento amoroso do Zeitgeist. E a equipe morre, todo mundo morre, exceto o Anarquista, a Hugo Girl e o Dupe. Hugo Girl, que é a Vanessa em português. E o Dupe, que é o personagem, esse sim é o que ficou, porque ele foi incorporado às histórias do Aaron. Ele tá agora numa minissérie solo nos Estados Unidos, do Milligan de novo e tal. Então, o personagem que é o que ficou. E aí, desse elenco aí, vai se desenvolvendo, então vão entrando novos personagens. Vai entrando o Orphan, que acaba meio que liderando a equipe depois. A Vênus de Milo, tem uma versão do Spike que também, essa sim já é mais, essa aí vem ali na depois do X-Men Evolution, então aí a inspiração fica naquele negócio. Tem o Vivisector, tem muito personagem legal. Aí a Henrietta Hunter, que era pra ser a princesa Diana, é um personagem então que tem umas habilidades de empata, um monte de coisa assim desse tipo. Tem aquele cara que é o adiposo, que o tecido do adiposo dele, ele é uma versão, é uma adaptação, é uma mistura de derme com blob, uma coisa louca, assim. Então, é a zoeira do bem. E vai lá, Henrique, então, fala um pouquinho, então, lembrando que, apesar de tudo, a história se passa no universo 616, há aparições do Wolverine, há um arco com os Vingadores, há aparições do Professor Xavier, que tenta usar uma roupa pra poder melhorar a vida do Orphan, porque ele é super sensível, então o senhor, um dos codinomes dele é Senhor Sensível, porque senão pode ser que ele... O cara é capaz de ter um orgasmo só de alguém encostar na mão dele, assim, no corpo dele, porque a pele dele é muito sensível. É a zoeira do bem, vai lá, Henrique. Olha, agora falando sério, X-Tactics é provavelmente um dos maiores gibis da década. X-Tactics é pros anos 2000, o que, por exemplo, The Invisibles do Morrison foi pra década de 90. X-Tactics é o gibi que melhor traduz, e justamente pelo fato de nós termos um personagem chamado Zeitgeist, que mostra a grande destacada do Milligan. X-Tactics é talvez, e isso eu digo, entre gibis mainstream, gibis independentes, materiais autorais, é o gibi que melhor traduz os Zeitgeist da época, o Zeitgeist dos anos 2000, que foi lançado. Ele traduz todo surto midiático, toda a obsessão com reality shows, a cultura pop e de massa altamente perecível. E ele traduz, ele mostra o quão temporários e descartáveis as coisas são nesse mundo globalizado e informatizado. É uma coisa sensacional. O próprio fato do personagem surgir numa edição, morrer na próxima, é tudo muito rápido, muito colorido, muito dinâmico, muito estilo, pouca substância. É um gibi sensacional. Para quem quer um estudo crítico sobre a década de 90 em forma de quadrinhos, eu recomendo fortemente X-Estéticas. E a arte, uma vez eu vi alguém descrevendo a arte do Alred nesse gibi como se fosse o Andy Warhol no num surto de ácido, desenhando enlouquecidamente. E a pessoa falou isso como uma crítica, só que eu vejo isso certamente como um grande ponto positivo. É impossível você imaginar X estéticas sem a arte do Orwell ou do Darwin Cook, de outros artistas com um estilo um pouco mais cartunesco, que é algo que o leitor, principalmente X-Men, pode achar ruim. Mas enfim, é um material sensacional, um material de alto nível. E nós também temos outro ponto que foi pouquíssimo explorado na franquia. Talvez a única pessoa que tenha mexido com isso, além do Milligan, tenha sido o Morris. Que é, ao invés da mutação, enquanto aberração e bizarrice, não ser um demérito, ser algo positivo que pode ser explorado mediaticamente. Algo como um freak show moderno em que as aberrações são celebridades. Que é uma coisa que nós também vemos. A Lady Gaga tá aí para provar que isso existe. E isso é algo tão mais próximo da realidade que, de verdade, talvez seja de longe o melhor trabalho da carreira do Milligan. Inclusive, para quem lê a passagem dele pelos X-Men mainstream, não parece que é a mesma pessoa que escreveu. E esse choque todo que você tem pegar X-Force, que é o GB, que era epítome dos anos 90 e epítome da era Image, e se jogar pra isso, é uma coisa sensacional. E nós temos personagens altamente memoráveis, a Falecida, o Vainessa, o Duke, que é sensacional, a Vênus de Milo. Gente, o GB é tão zoeira que a Lady Di ia voltar e ia ser uma personagem no GB. Só que o editorial da Marvel Bar é uma coisa sensacional. É um gibi que eu sinto muita falta e que eu acho que, embora ele tenha acabado na época certa, acabou no auge depois do arco com os Vingadores, que é completamente deboche. Esse a Panini não chegou a publicar, chegou, Leonardo? Já tinha parado de publicar nessa época? X-Statics, a Panini terminou de publicar? O arco dos Vingadores saiu sim, eu acho que ela publicou inteiro sim, eu vou confirmar aqui, mas... Eu não lembro da mão ter publicado, não, cara. Eu acho que a Panini parou de publicar, que não saiu o final no Brasil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, ela publicou sim, todas as 26 edições saíram aqui, sim. As últimas edições, por exemplo, o arco que começa dos Vingadores, sai ali em X-Men Extra 44 e vai indo até X-Men Extra 49. E sai tudo aqui. De verdade que eu não lembrava, mas enfim... Eu destaco especialmente o Órfão, o Senhor Sensível, o El Guapo, a Falecida, que é muito legal, inclusive... A mini dela, né, depois, que não saiu aqui. Sim, essa não saiu aí, mas a mini é muito legal. Eu recomendo pro pessoal que quiser ler depois, que é muito engraçado. Aliás, por falar só uma curiosidade, na abertura do ônibus da X-Statics, o Milligan fala na introdução dela que sobre a morte da Vainessa, da Ed, que o Gibi só virou o que ele virou porque basicamente ele decidiu matar a Vainessa. E realmente uma personagem muito memorável. Ela durou o quê? Durou 3 edições, né? 3 edições, mas a morte dela eu acho extremamente legal. Uma das melhores mortes da franquia, inclusive. E ela que lança o nome também do X-Statics. X-Statics. Enfim, eu recomendo fortemente esse gibi. Quem não leu, leia, porque ele permanece atual. E justamente o fato dele estar dissociado, basicamente, do universo principal de X-Men, embora seja da cronologia meio, que o torna tão legal, porque basicamente foi um título autoral do Milligan. Ele pode fazer o que quis. E é uma coisa sensacional a Marvel ter dado liberdade para isso. E eu digo para todo mundo, leiam, vale a pena. Fio, você que tá fazendo resenhas também de X-Tático, você gosta da revista? Eu curto sim, pra mim é a melhor coisa que saiu, né, em X-Men Extra, porque tinha Extreme X-Men e os Exilados, pra mim os X-Táticos era a melhor coisa, por tudo isso que o colega aí falou, que era um deboche dos X-Men, do universo de quadrinhos, de universo de filmes, brincar com a morte de super-herói na edição que a Vainessa morre. Eu acho que eles estavam meio que jogando no dado quem iria sair da nave, quem não iria. Então eu acho que pra mim era uma das coisas mais interessantes que saiu do X-Men. E por não ser muito junto com a cronologia oficial, pode ser lida a qualquer momento e por qualquer um. Eu acho isso também muito bom. Eu confesso que eu nunca gostei muito de X-Táticos, mas eu concordo com tudo que o Henrique falou. Talvez se eu lesse X-Táticos agora, como eu li faz 10 anos, né, quando saía aqui em X-Men Extra, talvez eu não tivesse maturidade para compreender o fundinho de razão, a crítica que estava por trás da futilidade do nosso tempo que o menino quis representar. Quem sabe mais pra frente eu volte a ler, então, aí. O Henrique me presentei com ônibus jackstáticos aí, já que ele tá ganhando bastante do governo brasileiro. Vamos ver o que acontece aí. Cabral. Ô, amigo, esse ganhando bastante, quem dera. Vai lá, Cabral, você leu jackstáticos? Lololololol, hoje vão me crucificar, mas eu nunca li, na época que saiu, não dei atenção, porque eu não gosto daquele desenhista. Eu sei que vocês adoram, eu não gosto. Não, eu também não gosto. Cortei ele desenhando Fables. Desenhando... Ah, aquele desenhista lá, não sei o nome. Você gosta de Michael nome? Albert. Não, ninguém, eu não sei. Michael Red. Ah, sei lá, é aquele cara. Ah, deve ser, eu não sei. Não li pra nome, também pra porra do nome. Que não é aquele desenho lá psicodélico maluco lá, bizarro? É esse mesmo. Sim, né? É o Michael Howard. Eu suportei ele lendo. Ah, então. Suportei ele desenhando algumas histórias de fábula. Acho que eu gosto muito de Fables e tal. Leio até hoje, gosto pra caralho e tal. Pena que tá terminando. Mas o X-Acts não li. Talvez eu leia algum dia. Tá, provavelmente eu vou ler algum dia, mas tô com uma preguiça. É isso aí, foi mal. Kinho Rick, mais conhecido como o galã do esporte de Fevale, o pegador. Que ganhou várias menções e tá cada vez com mais curtidas no Facebook. O Zé Maier da internet brasileira vai falar agora, então? Eu não li essa revista. O que o Kinho leu, cara? Ele não leu nada dos anos 2000, tipo, no final dos anos 2000. É o seguinte, Leonardo. Antes do Kim virar o galã da faculdade, eu tinha tempo pra ler gibizinho, pra sentar na internet. Ele queria virar Uber Nerd do mundo. Agora ele quer virar Uber Sexy do mundo, é diferente. Mas aí, você vê como é que mulher tirou o homem do caminho. Ele virou, caiu nas graças das modelos da Serra Gaúcha. O cara simplesmente desaprendeu. Daqui a pouco ele não vai saber nem o que é Vingador, quem que é X-Men. Não vai nem ao cinema mais. É complicado. Só ele vai acabar com a vida do pobre menino. Gramado com o melhor roteiro original. Só pode. Escrever um filme agora lá. Ah, eu vou todo ano lá pra Gramado cobrir o Festival de Cinema de Gramado. Tô falando, tá querendo pegar uma global. Olá, amigos do Mutação em Debate, quem fala aqui é Matheus Laneri. Tô meio afastado do podcast, mas tamo aí pra falar um pouco dos X-Táticos. O X-Tático, sei lá, eu falei meio errado, mas enfim. O que eu tenho pra dizer desse gibi? É que, na minha opinião, ele foi o último grande gibi da linha Mutante, tirando, obviamente, o trabalho do Grant Morrison. Foi algo inédito, ele tava pegando bastante tema da época, como, por exemplo, as boy bands, a questão da gente deixar, a gente valorizar um pouco mais os ídolos do que muita coisa do que acontece em nosso redor, algo meio como se fosse o site ego na forma de gibi, só que na forma de gibi dos X-Men. O Peter Milligan, ele pegou o gibi depois do que o Warren Ellis fez, que tava meio ruim. Ele pegou e logo na primeira edição ele já matou todo mundo que tava antes no grupo e já colocou em prática já as ideias dele. E o mais legal de tudo é que com o Michael Allred na arte, né, o que deixou tudo ainda mais assim, com uma cara mais pop, algo mais pop art, algo mais assim, tipo, porra, caralho, eu preciso ler esse gibi. E eu digo mais, assim, eu acho que... Afirmo de novo, foi o último grande gibi da linha X, algo novo, e foi até bom o Milligan ele ter acabado com o gibi ali depois, meio que por culpa da Marvel também, porque ele ia fazer um arco envolvendo a princesa Diana e que ele teve que mudar pra não criar atrito com o governo inglês e também porque a Marvel peidou na tanga. Mas o que veio assim foi uma história com início, meio e fim. Os personagens eram cativantes, eram legais, mas o mais legal foi que o Milligan ele acabou, ele contou a história que ele tinha que contar ali. Depois ele fez uma minissérie da Falecida, que foi muito legal também. Mas assim, morreu naquilo. Então, o único personagem que sobrou foi o Dupe. Mas assim, nada que interfira no que foi feito antes. O Dupe ficou, mas também o que ficou mesmo gravado na história foi os X-Táticos, que foi, na minha opinião, um grande gibi. E quem não gosta, tem mais é que se fuder. Então, é isso. Um abraço pra todo mundo que ouviu. Eu também não sei o que a galera falou antes de mim aí. Eu espero que eles tenham falado bem no gibi. Um abraço pra todo mundo. Bom, passando então pra penúltima equipe ou formação que nós discutiremos hoje. Turma especial do Shorn, que a gente já conversou bastante sobre ela em duas vezes. No podcast sobre os anos 2000, naquele Morrison versus Whedon. Mas essa turma, ela merece a menção, porque é muita gente zoada junta, mas que tem tudo a ver com a proposta do Morrison naquele momento. Então a gente tem a Angel, a gente tem o Bico, Basilisco, a Não Garota, Ernest, o boneco lá que a galera até zoa, que é um gás sentiente, mas que a galera zoa que é pum, que é peido mesmo, assim. Tudo, e o Shorn como professor, uma formação memorável que é... Só talvez rivaliza com a formação dos X-Men, os novos X-Men da segunda Gênese, com Wolverine, Colosso, Noturno, Ciclope, Tempestade e companhia. Vai lá, Kinho Rick, você que leu o Morrison, o que você acha da turma especial, a classe especial do Shorn? É, eu achei que ficou muito interessante essa ideia da turma especial do Shorn, porque já que agora que a escola estava aberta, estava tendo muito aluno, né? Tipo, coisa que, como nunca tinha tido antes, era normal. É crível que tivesse uma turma com algumas mutações mais problemáticas, estranhas, ou que sofresse preconceito dentro dos X-Men. O que eu acho, esse conceito de mutante, tá, é fazendo bullying com outros mutantes, acho isso muito interessante. Ainda mais que o Morrison conseguiu explorar essa ideia com a turma especial dele, que alguns outros escritores poderiam simplesmente ignorar essa questão, poderiam falar, botar todo mundo perfeito, ou negar essa ideia, mas não, ele foi lá, mostrou, desenvolveu eles, mostrou como cada um é ignorado mesmo na comunidade mutante, as consequências psicológicas disso neles, com o Bico, com o pessoal. Então eu acho que ele, com o Morrison, desenvolveu e lançou uma ideia que não morreu ali. O Jason Aaron resgatou essa ideia quando criou o Garoto Olho e outros mutantes. Então acho bacana que não tenha morrido ali a ideia, e eu acho que ainda pode render alguma coisa para futuros roteiristas. É, eu, quando a gente for falar na parte final dos personagens, eu vou te zoar e vou falar para você comentar o Ranho. Então guarda essa ideia do Aaron aí para daqui a pouco. Phil, você leu também aí a turma especial? Li também. Eu achei uma boa, achei... Meio que pegou a ideia de visual diferente, poderes também estranhos do X-Téticos. Eu acho que, lado a lado, eu gostei muito daquele personagem que é um ar. Inclusive, quando ele morre, eu acho que estouram o uniforme dele e o ar fica entra na atmosfera e o pessoal fala que ele morreu, não sabe se viveu ou não. Eu achei muito, muito legal aquele um gigante de um olho só, tipo um ciclope. Ele tinha um poder mega psicodélico, que eram os lasers. Tinha a Ernest, que era uma velhinha, e era uma garota ao mesmo tempo, com super força. Eu achei demais. Só achei diferente, igual a Angel. Ela foi mostrada de uma maneira, e depois, quando entrou na equipe do Shorn, ela era totalmente diferente. Eu acho que o Morrison incluiu ela como mais gordinha, toda barraqueira, e de repente ela emagreceu e ficou bonita. Foi uma mudança e tanto. Morrison, todo mundo quer chupar a pau do Morrison. Morrison, putz, Morrison. Mas essa equipe aí é legal. Essa coisa. Porque a passagem do Morrison na porra do X-Men foi toda bizarra, né? Ele resolveu botar a bizarrice moderna. Mas eu entendi, pelo menos eu entendi como se fosse, né, aquela coisa, nossa, vou criticar a sociedade pós-moderna, porque eu sou muito pós-moderna. Uau! E aí esse grupo social é isso aí, a sociedade é um show de bizarrice no sentido de mostrar os excluídos da sociedade, né? Tá o Bico lá, que é medonho, né? A coisa é o excluído dos excluídos, tá a porra lá daquele aquele peito, né? Tá aquela menina Ernest, que eu nunca entendi o que ela é, sei lá, a menina com cara de velha, nunca entendi, mas aí parece que depois ela virou, ela era Cassandra Nova e não era, eu nunca entendi o que ela é, então tá lá. Tá, pra mim ela parece uma coisa meio autista, viu? A Não Garota é a que mais gosta da Não Garota, a Martinha. Adoro ela. Gostei quando ela apareceu lá em... Já saiu no Brasil já? Ela entrando na equipe lá da Esperança? Não sei, enfim. Pô, apareceu, ela ganhou um corpinho e tal, não sei o quê. Pena que não durou muito tempo. Queria que ela ganhasse um corpinho, tá? Ela merecia. E... quem mais? Menina, né? A Angel, né? Preta e gorda, né? Preta e gorda. Você vê até a página disso no Facebook. Preta e gorda. Né? Daí é maravilha. Mas aí eu não gostei. Eu gostava de ser preta e gorda. Entendeu? Eu gosto mesmo de ser preta e gorda. Aí chega no cinema, põe ela latina, magra e gostosa. Porra, caralho. Eu não gostei disso. Não gostei dela no cinema, não. E aí aconteceu isso aí que o Phil falou. Que aí quando entrou um especial e tal, um desenhista lá mudou, botou ela magra e gostosa. Não entendi como é que foi. Tinha que manter ela preta e gorda, mano. Não, preta continua sendo preta. Mas tinha que manter ela gorda, caralho. Gorda, esquisitona e tal, não sei o que. Mas ela ainda mais. Ah, tá. Mas é porque teve aquele período que ela foi aparicada pela Emma Frost, porque a Emma Frost perdeu as garotinhas dela. Então ela paparicou, meio que botou ela num spa especial. Sei lá, ela ficou magra e gostosa. Ah, essa tomada é legal, bizarro. Ah, e aquele cara lá, aquele ciclope que não era ciclope, que não era chamado de ciclope, aquele cara que soltava um raio do olho. Basilisco. Lá, do olho, okay? Basilisco, não. Ah, não sei mesmo. E aí só faltou aquele cara. Ah, basilisco. Isso, é igual a serpente transforma a gente em pedra. Embora não transforma ninguém em pedra, só lança um raio do olho, né? Tudo bem. É, só faltou aquele moleque preto também, aquele moleque preto lá, que era gostosão e tal, pegava a garota chamada tatuagem, nossa, como eu sou foda, ai, eu também violão. Zoando. É, aí já é a gangue homem. É, isso aí, esse personagem aí, eu entendi que é uma zoação. Ah, essa molecada aí, mulher, essa molecada sem substância, que fala, nossa, vou falar muito na internet sobre um caso tal, blá blá blá, como eu sou inteligente, nossa, uau! Na verdade é só a porra de uma armadura, é só uma ilusão para um moleque inseguro, cheio de problema de confiança em si próprio e tal, que se mostrou naquela aparência medonha que o moleque tinha, né, de verdade e tal. Chegou o Kent Quire lá e acabou com a... destroçou a ilusão do moleque lá e tal. Ah, o Kent Quire também é outro também, outro que é essa do Morrison também, outra coisa bizarra também, que começou como um moleque normalzinho e tal, não sei o quê, e aí o mundinho dele foi despedaçado porque ele descobriu... Ele fez toda aquela merda, que ele toda uma revolução, a sociedade é uma mentira, não sei o que tal, só porque ele descobriu que era adotado. É engraçado a gente perceber isso. O moleque fez uma arruaça dos caralhos, uma arruaça dos infernos, por um motivo, não vou dizer, não é diminuir o motivo, mas vamos dizer que é um motivo que não seria considerado relevante você pegar como era nos anos 90 e tal, que é aquela coisa trágica, ai, porque meu pai me batia, ai, porque não sei, não é isso, não vai bater, porque meus pais foram mortos de forma trágica e medonha pelo grande inimigo tal, do mundo vingar de todos. Não, só descobriu que eu quero adotado e aí ficou muito puto e resolveu quebrar filho. Então, acho que a turma do Morrison não é só a turma especial, mas toda essa questão pós-moderna, esses motivos mais... esses motivos mais rasos, vamos dizer assim, dos personagens, essa coisa de consumo rápido. Aquele outro lá também, o Jumbo encarnado, aquela coisa bizarra. Ah, eu sou um estilista tal... maluco gordão lá, com três braços e tal, não sei o quê. Não, eu sou um cara tal, não sei o quê. Aí morreu do nada espancado, mas na verdade tomou a droga lá e tal, não sei o quê. Então Morrison todo, não só tão especial, Morrison todo com uma bizarrice. Aí começava aquele desenhista que começou o arco, aquele desenhista horroroso, não sei o nome do cara, vocês sabem aí. Horroroso aquele desenhista lá, medonho, aquele que desenhou o arco lá da Caçada Nova lá, que coisa pavorosa, é isso aí. Acabar então com o Henrique, antes da gente passar pro bate-bola de personagens bizarros e encerrar o nosso podcast de hoje. E Henrique, se puder... tenta dar uma explicada aí no Ernest pra quem tava em dúvida aí. Ah, o rolo da Ernest é mais aquela questão de planos que mudam com a saída de roteiristas e entrada. Originalmente, o Morrison plantou uma série de pistas de que a Ernest seria a Cassandra Nova. Basicamente como uma Cassandra Nova regenerada, uma Cassandra Nova do bem, uma coisa assim. Inclusive ele confirma isso no Ecos do Amanhã, que num diálogo entre a Marta e a Cassandra Nova, e a Ernest, ela confirma que ela seria Cassandra Nova. Só que quando o Joss Whedon assumiu a franquia, assumiu a Stone X-Men no arco do Clube do Inferno, ele colocou a Cassandra Nova como residindo naquele casulo. Então, esse plot foi abandonado. Mas é uma personagem que eu acho bem legal também, eu gosto muito dela, da Marta, de toda a turma especial do Morrison, porque eles retomam bem esse quadro das mutações enquanto bizarrice. Destaco o Herman Glover lá, o Bico e a Angel, que eu acho dois personagens sensacionais. Enfim, eu gosto demais, eu acho que foram personagens muito bem aproveitados. O Morrison soube explorar cada um muito bem, mesmo com pouco tempo de tela. Mas dos personagens bizarros do Morrison, o que acabou mais me marcando foi aquele monstrão daquela história que ele é o filho da mulher e a mulher vai e mata o menino e comete suicídio. Eu acho que foi uma história muito marcante e que mostrou basicamente as consequências de uma mutação desse tipo. Muito interessante, vale a pena a leitura. Ah, essa história aí, eu queria corrigir essa história aí que o Henrique falou, eu gosto muito dessa história, mas não foi a mãe que matou, não, foi a polícia. Que a mãe sim, a mãe não, tá mas, muito, muito doente. Mas ela tomou. A mãe tá muito doente, mas. Ela tomou os remédios e ia dar pro filho, só que a polícia foi e matou antes. E aí, ali que mostra o verdadeiro Shorn, que é o Shorn que Morrison tinha planejado originalmente e tal, que era. Aquele Shorn era muito legal, mas aí depois ele inventou que o Shorn era Magneto lá, nossa, estragou o excelente personagem que ele mesmo tinha criado. E ali mostrou, eu gostei muito dessa história porque era um moleque lá deformadão, enorme, que a mãe sempre escondeu, mas a mãe tá muito doente. O moleque saiu pra poder procurar remédio pra mãe, aí mostrou toda a coisa da intolerância, do medo, que aí o policial chegou e atirou no moleque só porque era, ah, meu Deus, é um monstro, vamos matar. E matou sem explicação, na verdade era só um moleque de 12 anos. É, por isso a história foi bem boa e ali mostrou o verdadeiro Shorn. Bom, e vamos pra parte finalzinha, então. Quem lembra, pro pessoal falar aí, personagens que lembram, que são bizarros também, que a gente não pôde comentar hoje. Queria que o Quinho falasse sobre o Ranho, porque se o Larval é um personagem escroto, por causa das larvas saindo na barriga, o Ranho é muito pior, cara. O poder dele é sair catarro do nariz, é isso mesmo, Quinho? Bom, é. O Ranho é um personagem interessante. É, ainda mais depois que ele entrou lá no portal e voltou com um super ranho. Ele ficou fantástico. Ainda nessa fase do Aaron tem também aquele lagostim que ele criou lá, que é basicamente um garoto com a aparência de uma lagosta. E seria spoiler, mas não é spoiler. Recentemente, nos Estados Unidos, tem a revista do que é escrita pelo Claremont, e o Claremont criou um estudante novo. Ele é um escorpião com asas. E é a coisa mais escrota do mundo. O Bento vai colocar junto no podcast o link com uma foto dele. Não é spoiler nem nada. Ele é só um mutante que aparece lá. Mas ele aparece regularmente na revista já. Ah, não, não. Você fala que tem uma revista não é spoiler nem nada. Sim, é. Vai lá, Phil, algum personagem outro que você lembre aí que seja bizarro, excêntrico, que mereceria ter sido comentado nesse podcast? Eu acho que talvez o Mara. Porque ele não tem, ele, tipo, do nariz pra baixo, não existe nada. Ele é um vácuo com, eu não sei o poder dele, se é um plasma, se é fogo. E ele fala sem ter boca, ele entra em contato com as pessoas, ele é muito esquisito. Apesar de eu gostar bastante dele, eu acho que ele se encaixa aí nesses personagens bizarros. Ele fala usando energia psiônica, né? Então aí ele consegue, como se estivesse transformando a energia em som. Cabral, você que gosta dos personagens ao quebrado, como você diz, utilizando nosso belíssimo português, manda aí. Você esqueceu minha equipe, eu também esqueci de te falar também. Aquela aí, não sei se você considera bizarro, eu considero bizarro, né? Porque que saiu e tal. A equipe da vampira. A equipe da vampira pré. Pré. Pré. Ai, caralho, Complexo de Messias. Que é bizarra, que era aquela Homem de Gelo, Cable. Complexo de Messias? Pô, aquela equipe pra mim é bizarra. Perfeita. Eu não considero bizarro porque eu acho que é uma equipe que caiu muito bem, perfeita, mas eu entendo. A composição dos elementos é muito excêntrica. Fala deles rapidinho. Assim, então, a equipe como surgiu, é que na verdade eu entendo a formação daquela equipe, mas eu não gostei do segmento da história, como isso foi imposto. Do nada, o Ciclope chegou, a vampira faz uma equipe aí. Aí ela escolheu do nada, escolheu, sei lá, mestre mental, lei de mental, sei lá o nome que essa mulher tem, que em inglês é lei de mental e não sei o que, lei de mastermind, né, sei lá, não sei o que ficou. Aí ficou lei de mental, Cable, mística, homem de gelo, míssil, tô esquecendo alguém? Ah, e a sentinela ômega, né. Aí foi uma equipe meio assim, meio... Dente de sabre. Oi? Dente de sabre, não? Ah, dente de sabre, isso, dente de sabre, dente de sabre. E, não sei, é equipe meio esquisita. Aí as histórias põem naquele negócio pra mim que. Ah, aconteceu alguma coisa, vamos lá! Nossa, aconteceu isso, vamos lá, vamos todo mundo junto! De repente a equipe se desfaz rapidamente. A equipe se formou rapidamente, também se desfaz com a mesma facilidade do nada. E aí você vê que na verdade era um carrasco, assim, que tava sendo sinistro e tal, enfim. Gente bizarra, eu acho que a gente falou de quase todos. Deve ter gente aí, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Gente, muito bizarra. Eu ia falar, eu ainda tô com a coisa da Calixto, da Jean Grey com vários tentáculos, meu Deus, tá muito bizarro. a Marta, a Cérebro, o que mais? Não sei, passa pra outro aí pra não enrolar muito. Passa pra outro aí, não sei. Henrique? Eu acho que todos os personagens bizarros foram citados aqui. Não teria muito a acrescentar. Talvez o Legião, que é bizarro pelo lado da doença e da própria aparência. Mas, enfim, eu acho que todos os personagens foram citados aqui já. Bom, galera, vamos para nossa despedida e comentários finais. Queria agradecer vocês por terem participado de mais esse podcast. E começar, então, com o Quinho. Queria agradecer a todo mundo que escutou o podcast. Prometo me atualizar um pouco nas HQs, ler mais e parar de namorar um pouco. E lembrei de um mutante que a gente não comentou, que também é bizarro, mas eu não escutei ninguém falar dele, que é o Zero, da Geração de Esperança, que é muito bizonho. Ele tinha aquele corpo que era, na real, meio que um... Não sei o que é aquele corpo, ele podia absorver as coisas, juntar o corpo dele, era um corpo meio deformado, tinha um pouco de telepatia também, enfim, era uma suruba louca, e ele morreu, então ninguém lembra mais. Isso aí, valeu pessoal, até mais. Cabral. Oi, eu bom te lembrar do Zero, porque eu gostei muito do Zero também. Ele era uma coisa, um bicho inorgânico bizarro. Ele disse que ele era a própria arte e tal, não sei o que. A morte dele, nem a Marta viu que explicou direito, mas eu entendi como é que ele morreu. Na verdade, a Marta Cérebro simplesmente anulou o poder dele. E ele, com o poder anulado, significa que ele não pode manter o corpo dele. Então ele virou um monte de coisas, porque ele era isso. Ele era um monte de coisas reunidas pelo poder dele, que se vê, sei lá, o poder psíquico dele, que reunia um monte de coisas bizarras, enfim. E então eu termino aí com o Zero Artista aqui, que o Embrê lembrou, então não sei o quê, tô aqui, né? Saudações de Roraima aqui, né? Muito bonito, não sei o quê. Compre meu livro Ritos de Passagem, Fábio Cabral, tem página curta, muito legal. Vai sair a continuação aí deste ano, isso aí, falou. Valeu, agradeço por terem escutado e tchau. Henrique. Agradecer a todo mundo que nos ouviu aqui por mais um podcast. Agradecer ao King que saiu da elite, das festas com as mulheres e champanhe, não sei o que, pra nos dar o tempo do seu tempo pra participar daqui. O Cabral, que parou de fazer o tour do livro, já voltou de Los Angeles, onde ele tava negociando os direitos do filme, pra poder simplesmente participar do podcast com a gente. Agradecer ao Phil pela primeira participação. Mandar um grande abraço pra todos, um abraço pro Leonardo. Agradecer ao Matheus por mais uma vez ter... desculpa, o Matheus não estava aqui, então... Pra variar, né, como sempre, o Matheus agora também subiu de vida e não quer saber mais dos amigos do podcast. E é isso, espero eventualmente um dia estar no Brasil de novo, gravando podcast nessa terra maravilhosa. Torcer pra essa seleção na Copa, vejamos o que vai sair, podcast sair depois da final. Um grande abraço a todos e até mais. Por fim... Phil, obrigado por ter participado do nosso podcast, que foi eleito lá. Faça um jabazinho, dá o nome certinho do seu site pro pessoal. E obrigado, abraço. Opa, abraço, obrigado aí pelo convite. Para quem se interessar, acessa philfelix.com.br. Tem lá resenhas de X-Men, acho que já li umas 100 edições com imagens e tudo mais. E um projeto meu chamado Central dos Sonhos, que inclui contos fantásticos e ilustrações feitas por mim mesmo. Só acessar. E valeu aí. Bom, galera, é isso. Mês que vem a gente vai inverter um pouquinho a ordem. Era pra sair um podcast regular e só em setembro sai um especial, mas como o Original Sim vai encerrar no finalzinho de agosto, a gente vai deixar esse tema pro podcast de setembro. E em agosto a gente já sai com um especial. E o especial dessa vez vai ser o especial sobre Ex-Mortes e Ressurreições. Falar então muito de Jean Grey, falar de Colossus, de Psylocke, falar de Ciclope, falar de todo mundo aí que já é o Xavier, todo mundo, Wolverine, esse aí a gente vai poder falar também, porque com spoilers, com uma coisa bacana que tá prestes a sair, a morte do Wolverine lá nos Estados Unidos, a gente vai discutir o que a gente acha que vai ser esse tipo de morte. Fala do Noturno, todo mundo já passou um tempo lá, já no além, a gente vai conversar sobre isso. Então, contatos aqueles de sempre, Mutação em Debate, tudo junto é o Twitter, comentários aqui embaixo do post no site do Marvel 66, o e-mail é mutaçãoemdebate@marvel66.com, nosso grupo no Facebook, Mutação em Debate, lá a gente discute personagens da semana, discute podcast, discute temas, escolhe, assim como o Phil foi eleito, a gente escolhe a gente para poder participar dos nossos programas, e é isso, até o mês que vem, e a Alemanha campeã na Copa, até mais.